disse que não quer mais me ver. Nem meu telefone quer saber. Você me machuca sem pensar. Te vejo pelas ruas a sorrir, e o meu coração não quer se abrir.